Thank you. Salvador, é o Golf. É o Golf, Golf, Costa, Papa. Oscar, Papa, prossiga. Eu solicito o reboque da ponte de número 9 para o pátio 3, posição 5 Lima. Autorizado, autorizado até o pátio 3. Obrigado. Oxalá 6212, faixa de aproximação, guarde a autorização de pouso, não chove sobre o campo. Oxalá 6212, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 170 graus, 059. De pouso na 1062, Oxalá. Na 6212, no solo zona 5, direita taxiway Foxtrot, táxi aprovado até a taxiway Juliette, chame para ingresso Pationa. Juliette, demora para ingresso 4, 6212. Hotel 6212, Juliette, Portão 5. Bom dia, vou uma noite com ele, como São Alfa, do Zé Maracanã. 68, bom dia, informação Alfa. Guarde o restante para cópia. Ué, vai na saída Fuca? Afirmo, Fuca, Jamo, direto da Aracaju, em seguida. Fuca, Jamo, Aracaju, muito obrigado. Vou com a 968, aguardando a cópia. Fala Salvador, é o Gol, Gol, Franca Papa. Não, informando o término do revoque aqui para o Pátio 3, posição 5 Lima. 7, grato, bom dia. Grato, obrigado. Lua no 868, pronto, cópia. Pronto, cópia no 868. Noite 6 autorizado, Serra Bravo, Alfa Romeo, Via Lata do Plano, nível de voo 230, saída Puca, Jambo, DCT. Pistão no zero, após decolagem, primeira curva esquerda. Aciona 5563, controle 119.8. E aí, autorizado Aracaju, 230, Via Lata do Plano. Decola da 10, a primeira curva esquerda, saída Puca, Jambo e após DCT. Transponder é 563, o controle 198, boa noite, 68. Vai até quase ponto, boa noite, 68. Vai reportar no portão 1, muito obrigado. 3126, continua a aproximação, aguarde a autorização, esposa. Guardando a autorização, 3126. 32 no meia, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, 079. Livre, pouso, está 3126. Três dois no meia, no salão 27, lembrou, chame controle solo no 21, décima 1. 21, boa noite. Solo, boa noite, na 3126, lembrou. Na 3126, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, na 3126. Oxanel 6258, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 079. Teve pouso, 6258. Control Channel 6258, no solo 933, livre à direita, chame controle solo no 21, décima 1. Segurado à direita, 21, 1, boa noite. Solo Salvador, boa noite, Control Channel 6258, livrou na escuta. Channel 6258, boa noite, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Chama 258, autorizado, Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, minha 258. Salvador, eu vou 1868, portão 1 para a posição na casa. 1868, coordena equipe de solo após o parqueamento da Avianca no portão 02, a chia do senhor, inicia reporte táxi. Após o reporte da Avianca no 2, inicia chama táxi, voo 1868. Para o táxi, o Gol 1868 com 157, 2 horas e 33, alternativa São Gonçalo do Amarante. 1868, táxi autorizado direito, via Índia, ponto de pé à torre. 1895, ajuste altímetro 0019. Direita Índia, ponto de pé à torre 2895, 19, Gol 1868, obrigado, boa noite, São Gonçalo do Amarante. Salvador, boa noite, Gol 1868, pode para da 10 para. Salvador, Gol 1868. Gol 1868, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 30 graus, no 09. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, Gol 1868. Gol 1868, decolada 46, controle Salvador, 119.8. 19.8, controle, obrigado, boa noite, 1868.